Caramba Cast está começando mais um querido, sensacional Caramba Cast, isso mesmo. Bom galera, começando aqui o nosso querido Caramba Cast, o divino Caramba Cast da sua semana, isso mesmo. O tema de hoje é sensacional. Iremos falar hoje sobre azar, sorte, aquela coisa sensacional que te acompanha durante todos os dias, né? E é isso daí. Bom, antes, vamos agradecer a galera que comentou aí, beleza? Continue comentando, galera. Agradecer o comentário do Alisson aí. Desejou um ano novo pra nós aí. Valeu, Alisson. E falou, continue com o podcast. Valeu, valeu, valeu, valeu. Então, galera, continue comentando aí. Tem a caixinha de comentários aí, beleza? E comente no canal. Eu queria mandar um recado. Posso? Mande. O Fauzi sempre comenta e nos acompanha. Então queria mandar parabéns pro Fauzi, que ele fez aí 16 anos nessa semana. Então parabéns, Fauzi, pra você, cara. É nóis que tá. Aê, parabéns, Fauzi, pelo aniversário. É isso aí, Fauzi aí tá sempre acompanhando aí o Caramba Cast, meu brode dos Dotas. Então parabéns para você, Fauzites. Isso, um carambeiro aí também com nós, fazendo aniversário, beleza? Então galera, continue comentando aí, clicando na caixinha, comentando, beleza? Use a red tag no Twitter, beleza? Continue toitando também, continue comentando, ok? Então vamos para as nossas queridas apresentations, isso mesmo. Por favor, Tuti, se apresenta para os nossos ouvintes. Fala aí galera, tudo bom? Eu ainda espero veemente uma resposta. Isso daí. Isso. E por favor, Rafa, se apresente também. Isso aí, mano. É nóis que tá. Vamos aí começar o Caramba Cast. Esse Caramba Cast vai ser uma coisa complexa. Isso. Vai ser uma coisa complexa ou não. Porque iremos falar de coisas que acontecem na sua vida. Você vai ver como o azar e a sorte acompanham a gente. Beleza, mas por favor, quem vai iniciar o cast de hoje é o cara mais sortudo aqui do caramba. Brincadeira, ele é azarado pra caralho, não ganha porra nenhuma. Por favor, Tuti, inicie o cast de hoje. Bom, galera, pra iniciar o cast então, né, sorte e azar, eu queria iniciar já citando então um dos caras que criaram isso de sorte e azar, colocou essa superstição na cabeça das pessoas. O cara da criação de leis, da lei de Murphy. Não foi o Ed Murphy, foi um outro Murphy que eu não sei o nome dele. Nossa. Até um tempo eu achava que era o Ed Murphy mesmo que tinha criado. Mas tudo bem. Que a lei de Murphy diz que se algo pode dar errado, dará. Ou melhor, se algo pode dar errado, dará errado da pior maneira possível. Ou não. E outra coisa assim, só que isso faz com que as pessoas acabem ficando meio neuróticas com o que elas vão fazer. Mas cara, nem sempre é assim. Não. Vamos pensar numa das vezes que algo podia dar errado e definitivamente deu errado. Alguém tem alguma história? Ó, o que eu tenho é que isso sempre acontece comigo. Todo dia. Em relação à prova. Direto acontece isso. E é sempre assim, eu sempre me fodo, porque, por exemplo, quando você não sabe a matéria que vai cair na prova, mas assim, com clareza, assim, você fala, tipo, tem umas aquelas coisas que, tipo assim, isso aqui talvez caia, né? Aí você, se você não estudar o que talvez caia, vai cair. E se você estudar o que talvez vai cair, não vai cair. É fato. Pelo menos sou eu assim, ó. Você fala assim, ah, então, mas estuda isso aí, talvez caia. Aí eu estudo, não cai. Mas se eu não estudar, eu tenho certeza que o professor vai ter uma ideia repentina e vai colocar pra porra lá na prova. Eu tenho certeza, e é sempre assim. Sempre me lasco nisso. Porque eu sou o cara mais azarado do mundo. Menos quando eu era criança. Porque quando eu era criança, eu era só tudo. Ah, por isso que eu não estudo. Tô brincando, gente, eu estudo. Cara, não, aqui tem uma... Achei a lei de... A primeira lei de Murphy inteira. Se alguma coisa pode dar errado, dará. E mais. Dará errado da pior maneira, no pior momento, de modo que cause o maior dano possível. Pra você ver como o cara era uma pessoa otimista, né? Deve ter sido largado pela mulher. Os filhos devem ter chutado a canela dele. Deve ter perdido o emprego. Mas tudo bem, né, cara? Nossa, me descreveu aí em poucas palavras. Horror. Mas é tipo isso mesmo. O Rafa tava citando aí também. Quando você é criança, você é sortudo. E o pior é que você não tem a consciência disso. É. E pra você acaba passando como, sei lá, mera coincidência ou coisa do tipo, cara. Ah, por exemplo, o povo fala, ah, eu já achei dinheiro no chão, eu já achei dinheiro não sei aonde. Cara, eu nunca achei nada no chão de dinheiro. Ah, quando eu era criança eu achei 10 reais, eu achava 10 reais direto, tá? Mas, tipo, nada muito incrível, tipo, nada acima de 50 reais, acho que 50 reais eu nunca achei. Agora, 10 reais eu achava direto quando era pequeno, mas agora, porque antes, o que era 10 reais pra mim? Antes era 10 reais, eu falava, ah, 10 reais, ia lá e comprava uma motinha, filho da puta, e quebrava ela em 30 segundos. Mas 10 reais pra gente agora, mano, 10 reais pra gente, se a gente for juntando de 10 em 10, daqui a pouco a gente sai, a gente vai pro shopping, assiste um filme. E tem muito mais valor 10 reais do que quando você é pequeno, né? Mas aí, agora que as coisas passam a ter mais valor pra você, e você não acha mais. Você se torna a pessoa mais azarada do mundo. Quando era pequeno, eu achava 10 reais. Agora que eu cresci, eu perco 10 reais, cara. Exato. Pra as crianças acharem. É. Porra. Não, já cansei de perder. Nunca perdi 10, mas já perdi 5. E era minha passagem da volta. Tive que ficar implorando pra galera pra voltar. O que já aconteceu comigo? Por exemplo, criança, eu já encontrei, quando naquela época que tinha circo, armaram um circo lá, e eu encontrei 50 centavos no chão. Beleza, eu peguei 50 centavos, eu falando pra todo mundo, caramba, achei 50 centavos, a criança idiota, em vez de guardar no bolso e não falar pra ninguém, mas eu fiquei lá, 50 centavos, eu achei, apareceu o menino chorando com a mãe dele, falando, você viu, o meu filho perdeu 50 centavos, você viu alguém achando aqui? Aí o imbecil aqui, como já tinha falado pra todo mundo, teve que entregar os 50 centavos pro menino. Porra, cara, chorar porque perdeu 50 centavos. É uma criança coisa... é foda, né, cara? Criança... Mas criança é burro também, tipo, eu era muito sortudo, saca? Não tem aquelas caça-níquel quando não era proibido ainda, né? Caça-níquel. Rafa já mexendo com a parada barra pesada, né? Não, é sério, tô agora falando sério. Não tem aquelas maquininhas que colocam moedinha, o jackpot lá, como é que chama, Tut? Jackpot. Isso, jackpot, quando era... Porque agora não é mais permitido aqui, né? Não. Tanto que tem os clandestinos aqui, estão fechando e tal, mas prossigo. É, tipo, mas antigamente, quando era bem pequeno, era permitido, não era? Era. Era sim. Era sim, era permitido. Isso. Aí eu fui jogar, né, coloquei a paradinha da moedinha lá e... Rodei, de repente... Caiu as moedinhas. Ah, e eu... Uou, é nóis. Vou jogar de novo e ganhar tudo. Aí perdi tudo. Aí, tipo... Só que eu não conseguia entender, como uma criança tola, que todas as fichas estavam na minha mão. Então era hora de parar. Era hora de eu ir embora, saca? Tá ligado? Meu pai falou, para, senão você vai perder tudo. Eu falei, não, só mais um pouco. Aí, saca? Tomei no cu de novo. Certo, cara, perdi. Também tem a raspadinha na loteria, né? Que é 50. A raspadinha premiada. Puta que pariu, cara. Era foda. Tipo, meu pai ia fazer jogo na Mega Sena, eu pedi uma raspadinha. Aí tá. E ganhava um real. Beleza, eu vou comprar duas raspadinhas. Quem sabe eu acabo ganhando 8 reais. Que era o único prêmio que eu acreditava que ia ganhar. Porque 10 mil até parece que alguém já ganhou 10 mil na raspadinha. Fui lá, ia lá e perdia, cara. O pior era, tipo, a raspadinha valia 50. Tinha vezes que eu raspava e ganhava 50. Eu pegava 50 centavos, comprava, raspava, ganhava 50 de novo. O que eu fazia? Comprava de novo, perdia meus 50 centavos. Foda, cara. Mas a gente não sabe parar. Pelo menos eu adulto, depois que eu fiquei adulto, uma vez eu perdi 20 reais no elevador. Cara, 20 reais, eu puta que pariu, perdi 20 reais. Aí eu saí procurando, eu lembrei que eu tinha tirado o celular do bolso no elevador. Isso, ó, já tinha passado mais de 5 horas, eu voltei no elevador, cara, e eu encontrei meus 20 reais lá. Mas tipo, eu falei, caramba, achei 20 reais. Eu falei, caramba, eu perdi 20 reais. Aí eu fiquei, porra, achei os meus 20 reais que eu tinha perdido. É uma coisa que bosta, viu? Não tem nada a ver com sorte ou azar, mas toda vez que eu perco alguma coisa, minha mãe pergunta pra mim assim, mas onde você perdeu? Se eu soubesse, eu não tinha perdido? É. Tipo isso. Parece assim, mesmo meu filho, tenta lembrar onde você perdeu. Mãe, analisa essa fase, por favor. É porque se eu tivesse esquecido em algum lugar, tipo assim, onde você esqueceu? Entendeu? Onde esqueceu é uma coisa, cara, que a gente agora, pode onde lembrar. Você perdeu? É. Perder, perdi, né, velho? Eu me dei conta que eu perdi quando eu cheguei em casa, mas, ó, eu posso ter perdido no lugar que eu tava, no ônibus, na descida do ônibus, no caminho até de casa, porra, ou em casa mesmo. Mas eu sou muito, mas muito azarado, cara, porque... Porque, tipo assim, mas tem umas coisas que eu sou sortudo e tal, mas... Eu sou... Ah, tem uma coisa que eu sou azaradíssimo, porque onde eu moro, Vicente Pires, a cidade daqui de Brasília, pra passar ônibus aqui é uma bosta, o Jair sabe, né, Jair? É uma bosta. Mas se você tá de carro, o ônibus vai passar imediatamente. Teve uma vez que pareceu sacanagem. Eu fui ver a Mari, né, minha namorada, na casa dela lá, tava lá e tal. Não, tem que ir embora, tem que pegar o ônibus pra ir embora. Aí eu tava na parada lá e já era 9 horas, aí meu pai me ligou e falou, pô, você não vai vir pra casa? Aí eu falei assim, vou sim, tô esperando o ônibus. Ele, não, mas eu tô perto aí de onde você tá, então eu te busco. Eu falei, ah, então tá bom, então eu agora, naquele momento, eu não precisava mais do ônibus, porque meu pai iria me buscar, certo? Então, já tava 50 minutos na parada, eu falei, agora, amor, agora que eu não preciso mais do ônibus, ele vai passar, você quer ver? O próximo ônibus é ele. Parece que eu profeticei a parada, mano. O próximo ônibus foi o ônibus, velho. Ela ficou super impressionada, saca? Tipo, falando que eu sabia o horário do ônibus e tal. Tipo, mas não foi, cara. Tipo, foi extremamente cagada. Tipo, quando eu passei a não precisar mais do ônibus, ele passou. Ah, cara, é sempre assim. Eu tomei no... É toda vez, velho. Você tá dentro do carro e aí tem um ônibus pra ir pra Vicente Pires, tu ultrapassa assim. Tipo, porra. Se eu tivesse na parada, o ônibus passava, velho. É sempre assim, sempre assim. Toda vez que você planeja alguma coisa, chove. É. Seu aniversário vai chover. É. Seu aniversário vai chover, meu amigo. Vai chover seu aniversário. E principalmente falar bem assim. Nossa, vai ser tudo tão bonito. Tomara que não chova. E... É sempre assim. Coisa triste mesmo. O ônibus é uma merda, cara. É uma merda. Mas enfim. Cara, tem uma história de ônibus aqui, né? Que meu primo, que aconteceu com meu primo. Porque nunca acontece comigo as coisas legais, mas tudo bem. É, tipo assim, tava voltando, né, passando num lugar meio barra pesada aqui do Rio de Janeiro. E aí teve uma hora que o ônibus parou no sinal e meu primo de longe viu um certo tumulto, mas na frente falou, ih, eu acho que é assalto. Aí a galera do ônibus ouviu, ficou meio apreensiva, alguns foram olhar pela janela e tal. Até que o ônibus abre dos dois lados, abre tanto na saída quanto na frente. Todo mundo se assustou. Aí subiu um cara com umas, um cara com a camisa do Flamengo, meio mal encarado. Subiu assim, todo marrento. Olhou lá pro final da... Olhou lá pra porta da saída e falou... E tipo, nisso todo mundo tinha levantado e ido pra frente. Aí ele foi e falou... Bem, na hora geral gelou. Na hora todo mundo ficou se cagando. É, parece um molequinho de 3 anos e ele fala assim... Fica aí que eu vou passar. Então, cara... É uma coisa linda, né? Porque aqui no Rio de Janeiro tudo é motivo pra você ter medo de assalto. Enquanto isso, era só o cara chamando o filho dele que não precisa pagar passagem, então entra por trás. Mas tá tudo bem. Eu ainda assim adoro essa cidade maravilhosa, que até no ônibus você ainda fica meio ligado. Na verdade, o ônibus é o lugar onde você mais tem medo de ser assaltado. Isso. No ônibus é uma coisa triste. Cara, já falando de sorte e azar comigo, é uma coisa que... Começo a comentar com o povo se assusta. Porque, pô, azar na minha vida é uma coisa que passa muito perto. Porque a gente falando de assalto, eu já fui assaltado, sequestrado e já sofri um acidente de carro que deu perda total, cara. Ou seja, eu estou completamente no azar da vida. Mas eu que sou azarado, meu amigo, porque toda vez que eu resolvo me exibir pra alguém, eu sempre me fodo. Essas paradas de se exibir nunca dá certo. Nunca dá certo. Tipo, teve uma vez que fui fazer um churrasco e tal, né? Tipo, eu jogo bola, pai. E aí, tipo, todo mundo lá falava, tipo, Rafa joga bem, Rafa joga bem. E, tipo, organizaram um jogo marotaço, tá ligado? Tipo, era a chance de eu jogar muito e todo mundo falar, ah! E, tipo, mas eu era pequeno ainda. Então, tinha essa paradinha de querer aparecer muito. E agora nem ligo tanto mais, porque eu só quero ficar dentro de casa assistindo seriados e filmes. Eu sei que a primeira jogada, aí tipo, eu peguei na bola assim, aí, ixi, moleque, agora eu sou cabuloso, fui lá e torci o pé. Ah! Aí, tipo... aí o que aconteceu? Eu teve que sair carregado de campo, passei mó vergonha do caralho. Todo mundo ficou lá. Cadê o fodão? Cadê o fodão? Toma no seu cu! Aí foi isso que aconteceu. Então eu nunca dou sorte. É, cara, eu acho que se você for comparar torcer o pé a ser sequestrado num acidente de carro e ser assaltado. É, mas aí não é azar, é fatalidade. Fatalidade, três fatalidades, cara. Nossa. A vida do Jader é um Mortal Kombat em si. Fatality. Sério, por isso que eu falo, cara. Eu acho que existem câmeras me filmando, porque minha vida acontece coisas de filme mesmo. Mas enfim, isso não vem ao caso. É, outro. Não, minha vida. O engraçado, cara, é que minha vida não acontecem coisas completamente fatais ou chocantes e tal. Acontecem coisas bizarras. Mas isso a gente deixa pra um podcast sobre bizarrices. Bizarrices na vida, isso. Esse também estarei cheio. Mas enfim, outra coisa também. É... Bizarrices? Não, mas isso tecnicamente foi um azar, porque meu pai não sabia, né? Tipo, minhas costelas, elas são tipo, meio que tipo, vamos supor, em vez dela ser retinha, ela é meio curva, entendeu? Ou seja, em vez da ponta dela ficar pra baixo, fica um pouco pra cima. Ou seja, minha costela é curva. Aí meu apelido é costela. Só que meu pai, ele não sabia que, tipo, tinha solução quando eu era pequeno. Eu poderia ter feito uma cirurgia, mas agora que eu cresci, não tem mais. Então, tecnicamente, foi um azar, porque foi o azar da vida. A vida, fiquei com o azar da vida, porque meu pai não sabia e ninguém sabia e já era. A minha vida resolveu me sacanear e toma no cu. Eu não dei sorte de nascer com as costelas bonitinhas. Dei azar de nascer com as costelas feias. E aí toda vez que eu vou pro clube, as crianças ficam tipo aquele bicho lá do Simpsons, assim, ó. É triste, eu sei. Costelas, vai ver, sua coisa tá por dentro. Imagina se fosse alguma coisa exterior. Mas enfim. Mas são problema costelas. Exterior. São só costelas. É, cara, são só costelas. Você não tem uma perna faltando. Isso. Não que eu não tenha problemas com pessoas com perna faltando. Só que costela e perna faltando é uma coisa bem distante, né? É. Isso, agora vamos para um tema que todo mundo cita isso quando a gente fala de azar e sorte, enfim. Eu quero a opinião de vocês. Essa frase bate realmente? Sorte no jogo, azar no amor? Porra nenhuma! Esse caralho é mentira. Toda. Mentira, mentira. Isso é mentira do cara. Teve uma vez que eu tava no momento mais azarado amorosamente da minha vida. Fui jogar poker, fui o primeiro a sair da mesa. Então essa porra não tem nada a ver. Mentira do caralho. Cara, olha, eu não vou dizer que eu sou o homem da jogatina, mas eu me dou bem em alguns jogos de azar. Já no amor, cara, não é uma coisa pra se compartilhar aqui, né? Bom. Cara, eu concordo, mas também não concordo por inteiro. Tem seus momentos, né? A gente só fica falando dos jogos, né? Mas enfim. Não, porque amor, cara, de amores eu não tenho muitos. Estamos fodidos, literalmente. Então o que eu tenho, e o que eu tenho já não tá indo tão bem, então. É. Pode dizer que sim. Eu tô na mesma embarcação. O problema é que eu não jogo. Aí não tem como eu testar os dois lados, entendeu? Mas enfim. Enfim. Cara, nessa mega cena da virada aí, já falando disso, eu ia apostar. Mas eu fico assim pensando, pô, será que eu devo? Imagina, mas não sei. E tipo, a gente também, todo mundo faz isso. Todo mundo fala, se eu ganhar na mega sena. Mas o filho da mãe também não joga. É uma coisa simples isso. Eu também faço isso. Se eu ganhar na Mega Sena... O que eu mais acho engraçado da galera que fala se eu ganhar na Mega Sena é tipo assim... Ah, Mega Sena tá 52 milhões. Mas se sair pra 2, você acaba ganhando só 26, né, cara? Pô, 26 é muito pouco. Caralho, 26 milhões, cara? Se eu ganhasse 10... Se eu ganhasse 200 reais de brincadeira, eu já tava rindo à toa, cara. Na verdade, se eu ganhasse 10 reais de brincadeira, eu já tava rindo à toa. Acho que eu tô descendo meu nível cada vez mais. Mas o engraçado é que todo mundo fala, eu falo isso direto. Cara, imagina se eu ganhasse na Mega Sena. Mas o problema é que eu não aposto. Ou seja, não tem como eu ganhar não apostando na Mega Sena. Mas enfim, imagina. Essa Mega Sena agora tava de quanto? 128 milhões, eu acho, alguma coisa. Porra! É a Mega Sena da virada. Ou seja, o que eu ia fazer com 120 não sei quantos milhões? Ah, cara, eu comprar... Ninguém ganha nessa porra, não. Pô, ganhou uma galera. Ganhou, tipo, dois de... Um do Paraná, um de São Paulo, alguma parada assim. Foram quatro pessoas que dividiram o prêmio de 120 alguma coisa. É. 120 reais, não, meu amigo. 120 milhões! Cara, se eu ganhasse... Porra, se eu ganhasse 120 milhões... Sabe o que que eu faria, cara? Não, eu comprava... Cara, eu comprava, sei lá... Silvio Santos, cara. Dava, velho. Eu falava, Silvio Santos, seus problemas acabaram. Nossa, cara, eu chegava assim... Silvio Santos, vem cá. Tá precisando de dinheiro? Toma uma ajudinha aqui. Quem quer dinheiro? Um aviãozinho aqui. Toma, Silvio Santos, pra você. Caridade. Isso, e cara... 128 milhões, eu... Mas, cara, eu acho que, tipo... Assim como o dinheiro, como traz muito poder... Acaba vindo aquela parada. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E muito dinheiro também. Porque, cara, se você tivesse 120 milhões no bolso... Ia ter, e não fosse, tipo, um cara famoso... Ia ter muita gente próxima de você... Querendo arrancar sua cabeça por esse dinheiro, né, cara? Porque o dinheiro é a corrosão das pessoas, né? Da sociedade. Isso. Você, se eu ganhasse 128 milhões, primeiro eu compraria um programa do caramba e botaria no SBT, fazer um programa nosso lá no SBT, imagina que seria foda, né? Logo após o programa do Ratinho, isso. Caramba! Caramba Cast! Aí, acompanhe hoje, Caramba Cast, só que no SBT. Caramba. E eu sou... A TV mais feliz do Brasil! Seria foda. TV mais feliz do Brasil. Apareceu o Rafa com um sorriso assim. É. Idiota. Tipo isso. Aí eu sortearia um carro por semana. Ia ser uma coisa sensacional pra vocês. Mas enfim, infelizmente a gente não apostou na Mega Sena e a gente não ganhou. Ou seja, esses sonhos vão ficar por aí. Pois é, né? Mas, cara, e aí, assim como sorte e azar, cara, também tem aquelas paradas... Tipo, sorteio do colégio, alguma coisa assim, tipo, rifa. Vai falar sorteio entre sala, mas não, rifa. Cara, meu pai tem algum poder de ganhar em qualquer rifa, cara. Tipo, eu tenho uma TV que foi ganhar em rifa. Eu tenho um DVD que ganhamos em rifa. Cara, eu acho que meu pai me ganhou numa rifa, cara. Porque altas conquistas aqui a gente ganhou na rifa, cara. Não, velho, rifa eu nunca tenho sorte. Nunca ganhei nada, velho. Eu nunca ganhei nenhuma paçoca em rifa, velho. Eu comprava demais, velho. Ou eu comprava rifa demais. Sabe quando, tipo, a rifa... Aí, tipo, cada um vendia as rifas, saca? Eu pegava e pedia pro meu pai comprar todas as rifas e colocar o meu nome, velho. E meu pai comprava todas as rifas. E eu nunca ganhava nada. Cara... Não, eu ficava puto com rifa do colégio, cara. Que tipo, tô eu lá de boa, né? Tomando meu todinho no meu canto, como sempre. E aí chega alguém do nada. Não, você quer comprar essa rifa aqui? É só R$2, não sei o que lá. Tá. O que que eu ganho? Ah, não, você ganha uma bicicleta. Aí, tipo, meu número é o 0378. Então o vencedor aqui no sorteio é o 0377. Caralho, cara. Sério, eu ia ganhar uma bicicleta, cara. Foda, essas promoções ninguém. Não, é. Já. De rifa, aqueles negócios de supermercado também, não sei quantos reais em compra, você bota seu cupomzinho lá e concorre, ninguém ganha porra nenhuma disso, cara. É uma coisa, sei lá. Eu acho que eles tipo sorteiam e ganham alguém do supermercado mesmo, entrega lá, não. Mas no ano que vem você já sorteia de novo. Sério, cara, tem algum cambalacho aí pra ninguém ganhar essas coisas. Pô, mas é, cara. Eu nunca ganho. Eu já tô meio acostumado mesmo, assim, tipo. É que essas paradas de rifa, velho, eu nunca espero, eu nem espero, saca? Tipo assim, e o vencedor é... Rafael, nunca, né? Não, duvido, velho, duvido. Eu tô lá de boa, lá assim, ó. Às vezes nem fico no sorteio. Não, não espero porra nenhuma nesse sorteio. Pô, vai esperar o sorteio? Que sorteio? Pô, da moto. Já viu? Moto, né? Tá bom. A gente se fala, cara. Eu não vou ganhar essa porra. Eu sou o cara mais azarado do Brasil, velho. Cara. Por isso que eu não tenho nenhum álbum de colagem, nem nada disso. Porque eu tenho certeza que eu sou tão azarado que eu vou conseguir tirar a mesma figurinha toda vez, velho. Isso, álbum de colagem. Quem é que naquela época, antigamente, lembra daqueles álbuns rosas? Isso mesmo, você tinha que pegar as figurinhas dos desenhos da época, coisas do tipo. Nossa, cara, eu colecionava aquilo feito um louco, mas eu nunca completava o negócio. Até que uma vez eu consegui a figurinha que completava a página. Mas aí... tinha perdido o álbum, né? Não, mas lá embaixo tava assim: completando essa página, ganha um pôster do Vavá. Vavá naquela época tava fazendo. Vavá naquela época tava fazendo sucesso, eu fui lá, eu falei, moça, eu completei a página e eu vim pegar meu pôster do Vavá. Foi a coisa mais constrangedora da minha vida. Mas enfim, eu peguei o pôster, vendi pra amiga minha e ganhei R$1 no pôster. Olha só. Que isso, hein? Pagou. Gastou 70 conto no álbum de figurinhas. Gastei 70 conto comprando figurinhas pra ganhar R$1 no pôster do Vavá. Mas não, essa parada de álbum, a única vez que eu completei um álbum foi de figurinhas do Rocket Power. E eu consegui completar, e aí, tipo, eu completei e guardei ele, assim, todo orgulhoso. Aí, no outro dia, eu falei, mãe, cadê o meu pôster completo? O meu álbum completo? Aí, minha mãe falou, não sei, Rafa, vai procurar. Eu consegui perder o meu álbum, velho. Eu nunca conseguia completar, e quando eu completei, eu perdi. Aí, eu falei, porra, mano. E quando você vai comprar essas figurinhas, você nunca acha a banca que tem figurinhas, saca? Tipo, aqui vende figurinhas para o álbum do Rocket Power? Não, acabou. Agora, eu tenho certeza que se você não quer colar, você vai achar e nego vai te vender na rua. Cara, o que mais me deixava puto era porque eu, tipo, eu sempre fui na honestidade, sempre comprava um pacote de figurinhas. Até que, do nada, estourou essa parada de um cara ficar do lado de fora do jornaleiro, numa mesinha vendendo as figurinhas contadas. Tipo, falta 332 pra você. Eu tenho ela aqui, vendo por não sei quantos reais. Porra, cara, acaba com toda a graça de abrir o pacotinho, sabe? As pessoas têm que se fuder algumas horas, cara. Tipo, você tem que abrir o álbum e ver que já tem aquela figurinha pra você aprender. Cara, o álbum de figurinha é tipo uma lição de vida, cara. Você tem que saber que algumas horas você vai se fuder, mas você tem que continuar tentando. Figurinha e tipo, marcar no chute na prova. Isso nunca funcionou comigo. Eu sempre me fodo. Sempre. Eu nunca consegui nem colar, porque eu sempre colo da pessoa errada. E nunca consegui nem chutar e, tipo, tirar. Tipo, tem gente que fala, você estudou? Não, mas eu tirei 9,5. Como? Sei lá, chutei aí, tirei 9,5. Vai tomar no seu cu. Eu nunca. Eu vou marcar, tipo, VVFVFVFV. Aí lá, tipo, aparece na prova, 0. Toda vez, velho. Não tem jeito, não tem jeito. Aí o cara, pô, mas eu vou marcar aqui FFVVCCCFDXYK3. Aí vai lá e aparece, parabéns, filho da puta. Você... O cara leva moedinha e joga no tiro no cara ou coroa. Nego nunca estudou, tem uns caras que estudou comigo que nunca estudou de verdade na vida. Tá lá só vadiando com aquela moeda de 50 centavos pra tirar cara ou coroa e tira mais nota do que eu. Não, cara... Eu odeio quem cola, porque tipo, o nego vira pra mim, por que você não cola, cara? Cara, não é nem por honestidade, nem por sigo as regras à risca, mas... Porque, cara, eu não tenho capacidade, cara. Eu acho que, tipo, quem cola tem que ser muito inteligente e muito filha da puta. Porque, tipo, é uma descrição do cacete, e eu não consigo ter essa descrição de, tipo... Ah, calma aí, o professor não tá olhando, agora eu vou olhar pra prova dela, só me esticar um pouquinho. Eu não consigo, cara. Eu não consigo, porque eu sei que ele vai me ver, eu não sou nada discreto, cara. Vai ser, tipo, você jogar killer e fala que é pra você piscar só com o olho. Eu pisco como se eu estivesse fazendo de propósito pra pessoa me ver. Aham, como se eu estivesse cantando a pessoa, né? É. Eu não consigo piscar discreto também, eu não sei ser discreto, cara. Tipo, uma vez eu tava no shopping, aí passou, tipo, Marcelo Madureira perto, assim. Aí o meu amigo virou e falou, olha lá, o Marcelo Madureira, cara. Aí eu já virei, onde? Não, cara, um pouco mais discreto. Tá bom. Eu virei a cabeça assim, caralho, olha ele ali, gente! É! Como é que... Vai falar, porra, olha ali a galera, não sei o quê. Aí eu estou, o quê? Porra, olha lá! A galera sai... Eu não consigo colar porque eu tenho um azar, filho da puta. Sempre assim, fala. Quando eu não estudo, aí resolvem colocar tipo uns 3 professores na sala, saca? Eu não estudo e fala, oi gente, nós estamos implantando um novo sistema de segurança e vamos colocar 3 professores. Um aqui na frente. Coleira. Um aqui na frente, um do lado esquerdo e um do lado direito. Boa prova. Se eu pegar vocês olhando para o lado, nem que seja para respirar, eu tomarei a prova de vocês e darei 0 para todos. Tenha uma boa forma, eu adoro vocês. É sempre assim, mas eu conseguia passar cola, saca? Agora, receber, nunca consegui. Mas passar cola era de boa, né? Porque não era você que tava tendo a sorte, era o cara que tava tendo a sorte lá, né? Tipo, já cheguei a trocar prova, fazer tipo, duas provas, fazer a minha de outra pessoa, saca? Mas é isso quando eu estudo. Agora, quando eu não estudo, tô precisando lá de ajuda, aí o que acontece? Rola aí um monte de professor. Professor, não, professor é meu amigo. E fica lá apoiado na minha mesa lá, fala, aí Rafael, tudo bom, cara? Pô, não sei o que, tá aí, boa sorte na prova, sei que você estudou, você é super inteligente. Pô, se todo mundo fosse que nem o Rafael, tomei no cu, mano, tomei no cu de novo. Azar do caralho. Caraca, eu lembro uma vez, porra, tipo, prova de geografia. A gente começou a prova, o professor mó enchendo minha bola mesmo, falando, caraca, não, porque Newton, não sei o que lá, eu não tinha estudado porra nenhuma. Aí depois da prova, falei, aí, professor, acho que eu me dei bem na sua prova. Isso não colei, não fiz nada. Cara, semana seguinte tirei 3,5 na merda, cara. Puta que pariu. E se sua mãe pergunta assim pra você, e aí, amor, como é que foi na prova? Você fala assim, ah, dessa vez eu fui bem. Já era. Você falou a palavra certa, você vai se fuder. Sempre assim. Sempre assim. Agora quando você fala bem assim, tava um pouco difícil e tal, e você fica... Quando você acha que saiu, tipo, muito bem mesmo, é porque corre sérios riscos de você se fuder. É. Cara, por isso que, tipo, perguntei, e aí, como é que você foi? Ah, não sei, cara, não quero saber. Não tenho a mínima ideia e não quero que ninguém saiba até essa nota. Porque, cara, se eu falo, fui muito bem, aí eu vou e tiro 2. Ou então, caralho, me fudi. Aí eu tiro 7 e nego fica, oh, meu Deus, você falou que se fudeu. Aí eu, porra, cara, desculpa. Não. Não, tem... Esse parado de prova é uma coisa muito, muito complexa. E tem também aquela... Agora eu vou contar pra vocês uma hora que você tem sorte e azar ao mesmo tempo. Mais azar do que sorte são aquelas... Pelo menos eu recebo isso direto. No seu celular você recebe parabéns, você acaba de ganhar um carro 0 km. Só você enviar ok para o número tal que você estará recebendo o seu carro. Ou seja, você é azar e sorte ao mesmo tempo você ter ganhado um carro e azar por ser mentira. Você não ganhou um carro. Ah, isso aí toda vez é assim. Aqui em casa ele passa um trote falando que eu ganhei uma casa. Saca? Teve uma vez que passava... Sabe aquela época de que você ligava pra pessoa e ela começava a ganhar bônus? Sim. Então, aí as pessoas ligavam a cobrar e falavam assim, fique tranquilo, essa ligação é totalmente gratuita. Aí eles, isso é sério. Aí começava a pedir pra minha mãe responder umas perguntas, depois pedia pra ligar em um número. Aí ligava no número do celular da pessoa. E aí ela começava a ganhar bônus. Até que a gente descobria que era trote quando a pessoa falava assim, ah, agora você precisa ir no supermercado, fazer compras da nova, das novas linhas de produto Nestlé, mas você tem que deixar o telefone ligado. Aí fala, pá, tá bom. Azai, tipo, porra, falava, você acaba de ganhar uma casa, mas você precisa responder a nossas perguntas e você também precisa comprar novos produtos da linha Nestlé, mas você não pode desligar o seu telefone. Aí tu, Tá bom. Cara, eu recebo meu celular toda hora, assim, você acaba de ganhar uma semana com tudo pago em Caldas Novas. Ixi, você recebe direto, vocês não recebem, não? Eu recebo a do carro, cara. Eu acho que sem sacanagem, eu já ganhei 5 carros esse ano. Não, ano passado, quer dizer, já estamos em 2011. Dá pra fazer uma coleção de carros. O dia que eu mais tive sorte na vida foi quando o Faustão me ligou, cara. Ele ligou, ele falou, acho que, e aí, meu? Caraca, na hora foi uma emoção, cara. Sério. Ô, louco, bicho. Eu já falo isso. Ô, louco, meu, quem sabe faz a vida. Mas aí ele. Ele meio que... Acho que ele é meio egocêntrico, tá? Não quis deixar eu falar. Começou a falar de uma promoção. Eu queria perguntar algumas coisas pra ele sobre o programa, mas aí ele chegou na minha cara. Pô, é foda. Assim como quando eu ligava pro Fantasia, cara. Eu falava lá com a Ellen. Pô, mas ela nunca me respondeu. Ela falava que ia me ligar de volta caso eu fosse escolhido. Você vê, não confie na Ellen Gazzaroli, hein? Tanto que uma vez eu liguei, tava aí minha irmã assistindo, pra você ver. Tipo, a parada passava 2 horas da manhã, eles estavam lá assistindo. Aí eu liguei, minha irmã saiu da sala, desliguei o telefone, tava esperando lá a ligação, aí o telefone toca. Cara, foi tanta emoção, eu peguei o telefone e não conseguia nem falar, eu sou fã da SBT. Aí minha irmã aparece com o celular rindo do meu. Ah, foi boa, parabéns, irmão do Tuti aí. Olha lá, pegar. Trolando, sim. Eu vou ligar pro Tuti e falar, baixo, você acaba de ganhar O GH pode ganhar o empréstimo do Banco Pan-Americano. Oi. Aí você acaba de ganhar uma participação no programa Fantasia. Cara, sério, meu sonho era participar no Fantasia. Nem que eu ganhasse 100 reais naquela paradinha, mas eu queria participar. Juro, tudo pra falar com a Ellen, cara. Isso, e garoto taradations aí querendo falar com a Ellen. Não era tarado, cara. Eu queria ganhar dinheiro e falar com a Ellen, cara. Tem coisa melhor do que isso? Tem. Mas enfim, meus pensamentos nós. Mas enfim. Boa, galera. Então, terminando nosso cast aqui de azar, sorte. Continue comentando aí no Twitter, no Facebook. Sei lá, eu não tenho Facebook, mas enfim, fale por lá. Tu te vai estar dando uma olhada lá também. Mas enfim, isso aí, galera. Divulgue bastante nosso cast, beleza? Tá vindo novidades pra aí lá pro cast 50, beleza? Já vão se preparando aí. Tá vindo uma novidade supimpa aí lá pro cast 50, beleza? E ou então tá vindo novidades antes e na frente também, mas relaxa, pro cast 50 já é quase certeza que teremos uma novidade no Caramba Cast, beleza? Então fiquem inteiramente ligados no cast, beleza? Bom, galera, é isso aí. Vamos terminando aqui o nosso cast. Mas antes, as conclusões dos nossos parceiros aqui, por favor, Tuti, conclua. Cara, minha conclusão é que, mesmo tendo sorte, azar e tudo mais, e as leis de Murphy regindo sobre minha vida, eu continuo sendo uma pessoa feliz e aguardo que um dia o Fantasia volte para que eu continue ligando na esperança de poder falar que eu sou fã do SBT. Até lá, permaneço em luto. Enfim, e o Rafa? Pois é, eu sou muito azarado, tô comendo agora, porque tá com gosto estranho, será que eu tô pegando alguma coisa azeda? Pela minha sorte, talvez não, né? Mas é isso aí, só continue me escutando e espero que eu não tenha espantado muitos ouvintes, beijos. Isso aí. Então é isso aí, galera, terminando o cast por aqui. Beleza, comente aí, não esqueça de comentar, galera, terminou o cast, vai lá na caixinha, escreva o que você achou do cast, manda beijo pra gente, a gente adora beijos, abraço dos mano aí, é isso daí, terminando o cast por aqui, galera, hasta la vista, até semana que vem, fui! Aê, caramba, achei 10 reais no chão aqui, velho. Cara, muito foda. 10 reais, velho. Nunca tinha achado dinheiro no chão. Ah, perdi 10 reais. Menino, por acaso você viu 10 reais por aí no chão? Pô, cara, eu achei 10 reais ali, ó. Ah, então tá aqui, filha. Toma, achei seus 10 reais. Yupi! Agora eu vou comprar muita bala pra mim.